Então, nesta terça-feira, 16 de fevereiro de 2021, aqui estamos mais uma vez para levar até si a música portuguesa, a música romântica e não só. Também vamos ter um convidado de música com a sua música, e isso a partir das 11, e também o nosso poema habitual. Então, fique connosco. A boa companhia é a Rádio Arco-Íris no 96.2. E também desde já aquele abraço amigo deste vosso amigo. Hoje o sol nasceu forte aqui na zona de Orleans. Até que enfim o sol brilha lá fora. Quase que pode abrir a sua janela e ouvir a música bem alto. Vamos lá. E também este fim de semana foi o fim de semana do amor, pois foi o dia de São Valentim, do dia dos namorados. Espero que este fim de semana se tenha passado com mil maravilhas para si. Portanto, vamos continuar com a música, e é o novo trabalho de Jorge Guerreiro. Eu vou alugar um quarto. Não sei para quê, mas ele disse que vai alugar um quarto. Vamos lá. Pois, meu amor, viver assim eu já estou farto. Desesperado, sem saber o que fazer. Ela controla tudo, mas eu amo essa mulher. Sou um prisioneiro, não estou a aguentar. Vai ser esta noite que tudo vai mudar. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Ganha coragem, escrever a mensagem. Meu amor, preciso de tem por mim. Cansado chego em casa e são perguntas sem fim. Ela é tão ciumenta, mas nunca tem razão. Tudo o que eu faço precisa explicação. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Ganha coragem, escrever a mensagem. Meu amor, preciso de duas. ai, ai, o Jorge, Jorge Guerreiro, não é Ferreira. Jorge Guerreiro, ele vai alugar um quarto. Não, vejam lá, já fugiu a memória, hein? É porque hoje é que é dia de carnaval, não é? É terça-feira. Dia de carnaval, mas nós aqui talvez festejamos também o carnaval a partir das 11 horas. Música de carnaval, porque não? A partir das 11, mas até lá ficamos com a música romântica para si. Nova música de Sérgio Rossi, Nunca Vou Amar Ninguém. Conter as lágrimas em meu olhar e até dar o dito por não dizer. Dia aqui nesta voz de Sérgio Rossi. Agora vem Nuno Portugal com Paulo Ribeiro dos Bandalusa. Eles têm um novo trabalho. Estes dois artistas têm por nome Dois Amigos. Vamos então ouvir estes dois amigos da música portuguesa, Nuno Portugal e Paulo Ribeiro. Amigo, vim aqui para te falar da minha vida para você. Eu sei que você vai me ajudar. Eu quero um ombro amigo para chorar. Amigo, estou nas mãos de uma mulher. Você sabe como é essa história de paixão. Eu preciso de um abraço, alguém para me conduzir. Amigo de verdade não se encontra por aí. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. Amigo, eu também estou indo mal. Parece o mesmo filme, tudo igual. O mesmo que acontece

mas não tinha mais ninguém para poder falar. Ele está a chorar por dentro. Sim, eu sei. Eu sinto mesmo, mas tudo tem um fim. Quando acaba um grande amor, fica apenas a saudade neste pobre coração. Quando acaba um grande amor, fica esta dor no peito, de mal bem e solidão. Acaba um grande amor aqui na voz destes dois grandes artistas de música portuguesa. Continuamos nas duplas e agora vem-nos uma dupla do Brasil. Beijinho Doce. Que beijinho doce. Beijinho doce, hein? Destes dois artistas, Tónico e Tónico. Aqui dois artistas da música brasileira. Espero que seja do vosso agrado. Beijinho doce. Continuamos na música com romantismo. Irmãos Verdade, é demais. Que tudo tem um fim. papel no chão, não há paixão. O quarto tão vazio, ficaram nossos pais frustrados com prazer. Eu vou aparecer, mas passo o tempo a pensar em ti, a tentar entender o que resta de mim. Só quero um tempo sem pensar em mim, mas não mereço que acabe tudo assim. É demais, amo essa mulher. Meu afeto em troca deste amor só me deixa mais desilusão. Mas passo o tempo a pensar em ti, a tentar entender o que resta de mim. Só quero um tempo sem pensar em mim, mas não mereço o que acabe. É demais, amo essa mulher. É demais, é loucura para mim. É demais, nunca vou esquecer. É demais, é demais. E agora tu estás no meu peito, eu penso e não há outro jeito. E quero demais, amo essa mulher. Então, irmãos, verdade, continuamos com música que nos vem além fronteiras. Te amo. É o artista Walter. Te agradecer por tudo que fizeste e fazes por mim. E reconhecer que de facto não és uma mulher qualquer. Todo mundo dizia que tu és bem chique e não és pra mim. Agora vejo com meus olhos o que muitos não veem em ti. Tu és uma mulher com força, aquela que sua alma é um milhão. Humilhas quando andas, humilhas quando falas. És uma princesa querida, mulher, tu sabes amar. És a única que me faz ver bem. E eu tenho orgulho em dizer que só teu marido. Me das motivos pra dizer em viva. Amor, eu te amo, te amo. Eu te amo, te amo. Amor, eu te amo, te amo. Amor, eu te amo, te amo. Eu te amo, te amo. Amor, eu te amo, te amo. A minha avó me falou

ajuda-me dos corações desencontrados. E mesmo que o mundo não veja assim, e mesmo contra tudo, deste tudo de ti até ao fim. Eu sei que sim, vai para onde o tempo não te perseguir, vai para onde o tempo até nem for. Mas olha que fugir do tempo não te vai fazer esquecer esse amor. Saber controlar a alma quente, oh, é como traçar caminho sem direção aparente. E mesmo que o mundo não veja assim, e mesmo contra tudo, deste tudo de ti até ao fim. Eu sei que sim, vai para onde o tempo não te perseguir, vai para onde o tempo até nem for, vai para onde o tempo não te perseguir. Vai, vai, esse amor aqui na voz de Vai e Vem, esse amor. O título do grupo é Vai e Vem. Simplesmente, agora outro nome da música portuguesa, José Alberto Reis, Rosas de Amor, hã? Então para si que está aí desse lado, Rosas de Amor. Essas rosas de amor, quem te deu? Esses versos de amor, quem escreveu? As noites a chorar, quem sofreu? Fui só eu. Essas rosas de amor, quem te deu? Esses versos de amor, quem escreveu? As noites a chorar, quem sofreu? Fui só eu. Meu coração cantou com sentimento. Que feliz tu me fazes quando para mim sorris a todo momento. Mas um dia sem eu saber acabei por te perder. Foi grande desilusão. Esqueceste o que eu fiz por ti, o amor que te ofereci, toda a minha paixão. Essas rosas de amor, quem te deu? Esses versos de amor, quem escreveu? As noites a chorar, quem sofreu? Fui só eu. Essas rosas de amor, quem te deu? Esses versos de amor, quem escreveu? As noites a chorar, quem sofreu? Fui só eu. Contigo sempre sonhei, que a tua morte vem perdidamente. Quero-te de novo aqui, para viver junto de ti eternamente. Muitas rosas vou colher para eu te oferecer no dia que regressares. Rosas vermelhas sem espinhos, beijos lindos e carinhos, para que possas recordar. Essas Rosas de amor, quem te deu? Esses versos de amor, quem te deu? As noites a chorar, quem a sofrer? Fui, sou eu. Essas rosas de amor, quem te deu? Esses versos de amor, quem te deu? As noites a chorar, quem a sofreu? Janela, uma luz clareia o quarto. Eu viajo nas lembranças diante do nosso retrato. Bons momentos de carinhos e emoções que já vivi. Não consigo viver de coração sem eu te ter aqui. Ai, esta saudade que devassa o meu peito. Viver tal sonhos não me dás nem o direito de te afagar entre meus braços num só instante. Deixar assim, a solidão me fez chorar e descobrir que sem ti eu já não sou o mesmo amante. Canto desta casa sem ti está tão triste. Nossa flor perfumada ao amanhecer não mais existe. Nossa cama ainda está desarrumada e o quarto escuro. Já não sei se não tempo ao coração te procuro. Ai, esta saudade que devassa o meu peito. Viver tal sonhos não me dás nem o direito de te afagar entre meus braços num só instante. Deixar assim, a solidão me fez chorar e descobri que sem ti eu já não sou o mesmo amante. Ah, o que eu fiz

Santa Maria, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Agora vem aí, que ao ver, ela não está aqui. Pois não. Ela está mesmo aqui. É a nossa música para si. Tirar você de mim. Ninguém sabe por que o dia nos meus olhos dá pra ver. Seu adeus doendo assim. Não pensei que esse amor me pudesse machucar. E uma lágrima de dor hoje cai do meu. Além do horizonte, é, baby, eu grito seu nome.

Calcinha Preta aqui nas platinas. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Chiclete com banana, aqui recordando este velho êxito. Vamos voar com o pássaro do fogo. E é Paula Fernandes. Vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Sou pássaro de fogo. Canta ao teu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando feito um louco. Quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente, por você corre perigo. Tô afim dos teus segredos, de tirar o teu sossego. Ser bem mais

Brasil é carnaval. Espero que você esteja aí a dançar desse lado com esta música do Brasil. Então, se você quer mais, você pode telefonar para o 0238-434800. Curtindo essa onda, ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar. Quando o amor te conquistar, o samba do Brasil é tropical. Samba do Brasil, fenomenal, salvador do Brasil.

grande Ivete Sangalo. Grande showman esta Ivete Sangalo. De Ivete Sangalo vamos para a banda Cheia de Amor e ela vai sacudir. Sacudir a bomba com este carnaval, esta música de carnaval. Agora vem Alexandre Pires. E vocês pedem mais. Vamos lá, continuar então com o samba do Brasil, carnaval. Segura a galera na palma da mão. Segura a galera na palma da mão. Dancinha, vassoura, Alexandre Pires. Olha, sim, dançando. Recordando o carnaval. Eu acho que em português, em vez de carnaval, pode ser o intrudo, não é? É isso mesmo. Talvez a palavra exata, não é? Mas tome cuidado com o carro da vassoura. Aí vamos lá então deixá-lo continuar a barrer a sala, o chão, onde quer que ele se encontre, o Alexandre Pires, e com este samba. Agora continuamos com o forró samba, vamos lá, e é Alciano, uma grande voz do Brasil, Alciano. Morena forrozeira, teu carro é acostumado. Vou ficar na guiada com você, meu bem. Comece a rebolar, teu corpinho fica mole. E nesse bola em bola, e nesse vai e vem. O coração da gente chega lá desde. E a gente só deseja passar bem. Com você, meu bem. Com você, meu bem. Quem foi esse inteligente que inventou o pó? Fez a morena levantar pó. Era um artista, trabalhou bem. Você é de quem tiver disposto pra ganhar no cheio. Eu vou fazer tudo pra ganhar no cheio. Morena forrozeira do cangote suado. Tô ficando arriado por você marrom. Com esse rebolado, seu corpinho fica mole. Nesse body body, nesse bem bom. Deseja passar bem com você, meu bem. Aqui assim e ai, com você, meu bem. Quem foi esse inteligente que inventou forró? Fez a morena levantar pó. Ele é um artista, trabalhou bem. E a morena forrozeira é de quem tiver disposto pra ganhar. Gente. roseira do garoto suado. Tô ficando arriado por você, meu bem. Com esse rebolado do corpinho fica mole, mole nesse pole, pole nesse vai, vai e vem. O coração da gente chega lá desde e a gente só deseja passar bem. Com você, meu bem, sim, sim, sim, sim. Com você, meu bem, sim, sim. Quem foi esse inteligente que inventou o forró? Fez a morena levantar pó. É mesmo um artista, trabalhou bem. E a morena com você é de que diverte o gosto pra ganhar o sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim. Eu vou fazer tudo pra ganhar o sim. Ai, vocês querem mesmo, mesmo mais, é? Aqui estamos com o Alciano, esta grande voz do Brasil. Agora, outra grande voz, Cláudia Leite, Ricky Martin, Samba. Aqui um samba mais calmo com Cláudia Leite e Ricky Martin. Samba, samba do Brasil, ele vem novamente com quem? Com a morena tropical da Alceu Valença. Alceu Valença, Morena Tropicana. Vamos lá para o Brasil, vamos continuar com música mexida, música de carnaval. Son caliente, música fondo la sono, y zumba por bien de compresser, avec un petit décolleté, je suis matador pour apprécier, sur un bon son caliente, mamma mia, tu vas kiffer. Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco. Aí, isto não é bem um samba, é mais um zumba, um zouk, se vocês quiserem, mas sim, samba é este com o País Tropical, Jorge Ben. Então vamos aqui ouvir um mix de Jorge Ben. Do amor, do príncipe Shahjahan, pela princesa Nyumahal. Do amor do príncipe Shahjahan, pela princesa Nyumahal. De uma linda história de amor que me contaram e agora eu vou contar. Do amor do príncipe Shahjahan pela princesa Nyumahal. Do amor do príncipe Shahjahan pela princesa Nyumahal. Taj Mahal, o esplendor, a maravilha, construído na Índia em 1040 no ano Hégira, na cidade que tem por nome Agra. Amor, um monumento em homenagem ao amor, um presente do príncipe Shahjahan para sua preferida e amada princesa Nyumahal. E novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, tabelou, driblou os dois zagueiros, deu um toque, driblou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Filho maravilha, filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Filho maravilha, nós gostamos de você.

assim chegamos praticamente ao ponto final do programa Manhãs Românticas. Espero que tenha sido do vosso agrado. Mais uma vez, vocês são extremamente simpáticos com os vossos telefonemas e não só, também. Então, muito obrigado a você por estar aí desse lado e marcamos encontro para a semana próxima. Até lá, muita alegria, muita saúde, tudo o que há de bom para si e, como sempre, fique na companhia da Rádio Arco-Íris. E próxima, a partir das 12 horas, vão ficar com a RDP Internacional e as informações. Hoje é domingo, a festa da minha aldeia. Estou vestido à maneira e à igreja vou rezar. Até o padre ficou muito admirado ao ver-me todo arranjado, de sapatos a brilhar. Eu sou rico porque hoje já bailarico e a casa que eu não fico gosto de bailar. E no recinto vamos levantar poeira, dançar a noite inteira, é o dia inteira. Passou o pé no chão e põe os braços. Onze da manhã no continente e na Madeira, 10 horas nos Açores, uma síntese.